gente sabe que te amo. Toda a gente sabe que sinto por ti. Toda a gente sabe que sim, menos tu. Eu disse à lua cheia, cantei a noite inteira. Eu disse ao sol nascente, sim, eu disse a toda a gente. Até disse aos meus pais, as reações foram normais. Mas vou dizê-lo a ti, nem que vá até ao fim. Toda a gente sabe que te amo. Toda a gente sabe o que sinto por ti. Toda a gente sabe que sim, menos tu. Toda a gente sabe que vivo por ti. Toda a gente sabe que preciso de ti. Toda a gente sabe que sim, menos tu. Disse aos meus amigos, que ficaram esclarecidos. Até acho que os cansei, pois no fim só um guardei. Eu digo a quem passar, ainda faz alguém chorar. Mas vou atrás de ti, nem que vá até ao fim. Toda a gente sabe que te amo. Toda a gente sabe o que sinto por ti. Toda a gente sabe que sim, menos tu. Sabe, preciso de ti. Toda a gente sabe que sim, menos tu. Menos tu. Toda a gente. Menos tu. Toda a gente. Menos tu. Toda a gente. Menos tu. Toda a gente sabe que te amo. Toda a gente sabe que sinto por ti. Toda a gente sabe que...